Fica ligeiro, sim, esperto na quebrada. Tem gambé, paisana e o terror na madrugada. Que me fez pensar, desistir, mudar de vida. Que da minha geração, vários não chegaram aos 30. Maré, vai, passa aí, não volta mais. O que era concreto, o dia hoje se desfaz. Perdi a paz em alguma dessas esquinas. Virei o ódio, o terror que a sociedade discrimina. Falou, invertido, maldade camuflada. Moleque rouba, mata, diz que não pega nada. Vai dizer o quê? Falar, cê tá errado, foi a porra do sistema que deixou revoltado. Só pra constar, falar, rima que eu vejo aqui. Não adianta, vai ser difícil me impedir. JL continua sendo o mesmo de onde. O sucesso de hoje não mudará meu nome. Tem vários, eu sei, que se dói faz cara feia. Que sonha em me ver cair fechado na cadeia. Mas não comédia, por isso pode esperar. Já passei muito veneno, agora é hora de brindar. Aproveitar o tempo bom, celebrar o momento. Mas tenho, porém, é só com 100%. Aí vacilão, não faço questão, me erra. Nem aperta minha mão, mando salve pra rapa. Quem é, é sabe, na humildade daquele jeito. Zona Oeste, Coab é sem ladaia mesmo. Fazer os bagulho acontecer, cê não sabe porque eu vim. Então deixa eu te dizer, aqui é Caixão do Sul. Representa os maloqueiros, trabalhador que acorda cedo. É teu pivete, o bagunceiro. Então supera a tristeza, a infância confusa. E toda, deixa que a rima conclusa. Arrombando a porta de entrada, deixando os putos mordidos. Vagabundo tá em casa, exercendo a profissão de coração na missão. Vários não aguentaram, afrouxaram o garrão. Diferente da gente que batalha bravamente, não é humilde, rapá. Só quem vive que sente a energia que rola de cada verso que brota no meio da madrugada. Nem dá vontade de ir embora, quero ficar. Sentei hora pra largar, já é quase de manhã e o sol vai se levantar. Então deixa ele brilhar que eu vou quebrar a rotina. Pra variar mais um dia, eu deixo a rima me levar. Na brisa da trilha onde brilha toda alegria. Mantenho meus pés no chão, tranquilaço na correria. Sem desanimar, é desse jeito que eu levo. Nunca parado no tempo, sei muito bem o que eu quero. JL tá esperto novamente no jogo. 2010 é nóis, arrepiando de novo. Fazer o que, né, meu? O time tá formado e se hoje tamo junto eu sei. Nada é por acaso, cada passo dado até agora não foi vão. Então pode brindar, irmão, devido à situação. Falou, já tô largando fora na moral. Valeu a parte dos meus, aquele abraço, tchau. Sempre na humildade.